Panorama Agrícola para 22 de setembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você ouve a partir de agora o Panorama Agrícola de 22 de setembro de 2011, quinta-feira de lua minguante. O ditado do programa hoje é: não fale mal da vida alheia. Na dica desta quinta-feira, plante uma árvore. Florianópolis cedia o Encontro Brasileiro de Hidroponia. Pesquisa indica espécies para a recuperação de nascentes no oeste do estado. Panorama Regional Chicão de Lages fala sobre o sistema de plantio direto de hortaliças. Uma dica que pode mudar o seu dia. Plante árvores. Ao plantar uma árvore, ela absorve ao longo de sua vida uma tonelada de gás carbônico. Plante árvores no jardim da sua casa. É hora das notícias. Nesta sexta-feira 23 e no sábado 24, aqui em Florianópolis, na Praia dos Ingleses, acontece o sexto Encontro Brasileiro de Hidroponia. O objetivo é promover a interação entre os produtores de hidropônicos e suas experiências, permitir o intercâmbio, consolidar redes de pesquisa e fortalecer a representatividade da hidroponia na produção nacional de hortícolas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com o engenheiro florestal de Chapecó, Paulo Floss, que encerrou neste ano de 2011, doutorado na área de engenharia florestal. Paulo, o seu trabalho tem por título qual o assunto e qual era o objetivo do trabalho desenvolvido em Santa Maria? O título geral da tese foi o estudo dos aspectos ecológicos e fitossociológicos no entorno de nascentes em formações florestais do oeste de Santa Catarina. Então, ele teve os objetivos gerais, seriam de um estudo de ver o comportamento das espécies de florestas aqui do oeste de Santa Catarina em diferentes altitudes, para saber, por exemplo, quais as espécies que ocorrem nessas nascentes, né? E para ter uma melhor indicação para uma pessoa que queira fazer uma recuperação de uma nascente, quais as espécies que ele poderia implantar. Uma vez que tem muitas árvores que são implantadas de forma errada, né? Ou às vezes fazem uma recomposição de apenas uma espécie, também não seria recomendado. Bem, Paulo, o seu trabalho, a sua tese, ela foi conclusiva? Você chegou a definir quais as espécies são as ideais para a recomposição aí na região? Ela foi, em parte, conclusiva. É claro que nem tudo é possível você afirmar, mas muitas espécies podem ser indicadas com segurança, então, para cada altitude que foram feitas. Foram estudadas 3 nascentes em altitude superior a 1.000 metros, 3 nascentes em altitude inferior a 500 metros de altitude, né, que é a floresta do Vale do Rio Uruguai, e 3 nascentes dessa transição entre a floresta do Vale do Rio Uruguai, a floresta estacional, decidual, e a floresta ombrófila mista. Então, aquelas áreas intermediárias que possuem espécies dos dois lados, digamos. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com um engenheiro florestal, doutor na área, Paulo Floss, de Chapecó. E qual seria, na sua avaliação, a importância desse trabalho, Paulo, para o agricultor em geral? A importância é de que, se ele precisar, por exemplo, de fazer uma recomposição de uma nascente, ele vai ter informações mais seguras do que ele pegar e simplesmente plantar a espécie que aparecer na cabeça dele, ah, vou plantar uma determinada árvore para recompor uma nascente. Assim, com esses dados, ele tem informações um tanto mais seguras. E a gente também tem espécies que podem ser implantadas em qualquer uma dessas nascentes, em qualquer altitude, né? Que a gente chama aquelas espécies generalistas. Ou seja, elas ocorrem em todo o oeste de Santa Catarina. Ou seja, essas espécies mais fáceis de você recomendar para uma recomposição de uma nascente. Quais seriam essas espécies, Paulo? Tem, inclusive, a própria Araucária angustifolia. Ela só não ocorre bem na parte mais baixa, abaixo de 400 metros é mais difícil. Mas praticamente todo o oeste de Santa Catarina, a Araucária angustifolia, que é o pinheiro brasileiro, ele ocorre, né? Então, tem outras espécies, que no caso aqui eu vou falar mais dos nomes científicos, o próprio cedro, no caso dos nomes comuns que o pessoal conhece muito, cedro, correto, aqui na nossa região, né? E tem muitas, as canelas, tem muitas canelas, a canela preta, por exemplo, ela ocorre praticamente em todo o oeste, então ela pode ser recomendada, assim, para qualquer nascente. E já se for altitudes acima de 500 metros, a própria erva mate, que é uma espécie nativa, né? Ela pode ser recomendada com segurança, né? Porque ela ocorre muito no entorno de nascentes. Em locais bastante úmidos existe a erva mate. Então, o que não se recomenda, na verdade, é plantio de apenas uma ou duas espécies. Então, diversificar bastante o plantio. Colocar no mínimo 7, 8, 10 espécies. Bem, o produtor que está nos ouvindo neste momento e que deseja recompor a sua mata ciliar pode entrar em contato com Paulo Floss no escritório da Ipagre em Chapecó, é isso? Isso, ou se precisar, de repente vai no escritório municipal e eles se comunicam com a gente e podem solicitar essas informações. Mas seria mais para floresta ombrófila mista, seria da região de Ponte Serrada mais para o oeste, né? Ela não seriam informações para o estado como um todo, né? Então teriam que ser feitos novos estudos na região do Planalto, né? Da região de Lages, o Vale do Itajaí, o próprio litoral, que provavelmente terão espécies bem diferentes às encontradas aqui, muitas das quais podem até ser igual, mas provavelmente diversas dessas espécies serão diferentes. Correto. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com Paulo Floss, engenheiro florestal da Ipagre em Chapecó, sobre o seu trabalho, a sua tese de doutorado, que apurou aí espécies para a recomposição da mata ciliar. Tese essa concluída em 2011. Paulo Floss, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, hein? Fique ligado no Panorama Regional. Sistema Municipal sobre Sistema de Plantio Direto de Hortaliças. A Ipagre, por meio do Escritório Municipal de Bom Retiro na região serrana e o programa SC Rural, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Bom Retiro, promoveram o primeiro Seminário Municipal sobre o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, focado na cultura da cebola, ao qual compareceram mais de 80 produtores, participantes, então, agricultores familiares e técnicos. Os agricultores participaram ativamente das palestras que foram proferidas pelos pesquisadores da Ipagre, que abordaram temas como manejo do solo, nutrição, doenças e pragas na cultura da cebola, bem como os fundamentos para um novo sistema de produção. Segundo o engenheiro agrônomo José Caulin, da Escritório Municipal da Ipagre de Bom Retiro, um dos principais objetivos do seminário sobre esse sistema de plantio direto de hortaliças é de trabalhar com os agricultores a forma grupal, oportunizando a troca de experiências e o compartilhamento dos conhecimentos e resultados gerados pelas pesquisas, fatores fundamentais para maior segurança na produção. As informações e debates resultantes do evento lançaram tem um olhar questionador sobre as metodologias e abordagens na solução dos problemas enfrentados pelos agricultores e, claro, a necessidade da construção coletiva de transição dessa agricultura convencional, que depende de insumos externos, para um sistema, então, de produção limpa, independente e sustentável. Então, Bom Retiro aí, que já tem um número bem significativo de produtores de cebola, vamos partir mais para o sistema plantio direto, então, de hortaliças. Hamilton Weber Xavier, Chicão Repar, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.